abraça e faço o que for preciso pra o brilho do teu olhar. E essa discussão não vai ser motivo pra separar. E toda tempestade que vier será apenas pra nos ensinar. Com DJ Mil que é só love. Com DJ Mil que é só love. Com DJ Mil que é só love, love, love, love, love, love. Se tô sofrendo é porque te amo e tenho medo de te perder. Toca DJ Milk. Nanda, Albuquerque e Junior Vidal. Sentado eu choro pensando em você sem mim. Lágrimas rolam porque fui embora assim. Então grito bem alto pro mundo escutar minha voz, o quanto eu te amo. E pra te provar, eu corro o mundo só pra te abraçar. E faço o que for preciso pra o brilho do teu olhar. E essa discussão não vai ser motivo pra separar. E toda tempestade que vier será apenas pra nos ensinar. Com DJ Mil que é só love. Com DJ Mil que é só love. Com DJ Mil.